Voltemos lá ao capítulo 2 do livro de Jeremias, no qual vimos o profeta dizendo que Deus tem saudade do seu primeiro amor para com ele. Lembro-me de ti, da tua afeição quando era jovem e do teu amor. Jovem aqui não se refere a ter pouca idade, mas ao início da caminhada com o Senhor, quando você começou a segui-lo. Podemos comparar, meninas e meninos, essa paixão é natural. Os jovens, quando se apaixonam, querem estar perto todo o tempo, né? Tá presente, passam horas conversando no telefone, haja conta de telefone. É uma paixão intensa, diferente da paixão dos mais velhos, que quase sempre é uma paixão racional. Essa paixão, que não mede esforços, intensa, é a que devemos sentir pelo Senhor. E é desta que ele sente saudades, dos momentos que você se assentava aos pés dele e passava muito tempo chorando de alegria com ele. Era tanto amor. Quando você encontra alguém apaixonado, é fácil perceber. Sabe, eu já fui em vários casamentos, cada um de um jeito. Já vi noivos tristes. Um nem olhava para o outro. Não havia aquela chama ardente de paixão. Já vi noivos radiantes de tanta felicidade, externando a paixão onde os olhos brilhavam. Era o amor. Parecia que estavam sonhando, sabe? E de modo parecido, todo aquele quando se encontra com Cristo age. Uma pessoa apaixonada escreve o nome do outro em todo lugar. A pessoa apaixonada por Jesus fala dele em todos os lugares. Por onde ela passa, exala um perfume diferente. Ela demonstra Jesus através da sua própria vida, seja com um sorriso, um abraço, uma oração e até mesmo no silêncio. Deus tem saudade do amor verdadeiro que sentimos por ele. Isso tudo porque o crente transformado não é religioso. A fé dele em Cristo não é um dever, uma obrigação que esmaga, mas é algo espontâneo, que jorra, que flui. E é deste que o Senhor sente saudade. Eu tenho saudade daquele tempo quando você falava do meu nome a todas as pessoas. Eu tenho saudade das viagens que você fazia e ia tão longe para falar com alguém do meu amor. Eu tenho saudade. Muitas pessoas viveram um tempo glorioso com o Senhor, mas hoje só tem lembranças. Nesse tempo, o coração delas exultava de alegria pelas coisas de Deus. Pode ser que muitas dessas hoje mantenham esse compromisso externo, vão aos cultos, mas internamente estão frias, com a fé congelada. E uma dessas pessoas pode ser você. Sua alma já não está mais apaixonada. O ritual tomou o lugar da devoção. O templo substituiu a comunhão com o Senhor. Mas saiba que o templo não substitui o relacionamento com o Senhor. Talvez o seu coração já não seja mais puro. Sua vida já não é mais santa. Deus já não é mais o prazer da sua alma. Na Bíblia a gente também encontra um povo que viveu tempos assim. Os fariseus tinham orgulho da religião. Eles confiavam em tudo o que diziam. Na mentira de que tudo ia muito bem. Gostavam do templo, tinham a ilusão de que estar nele bastava, mas tinham perdido a comunhão com Deus. A religiosidade desses homens não agradava a Deus. Talvez você diga, ah, Bárbara, eu sou membro da igreja tal, frequento tudo o que acontece nela. Pode ser que até estufe o peito para falar nisso, mas acreditar que essa postura agrada a Deus é o mais puro engano. O Senhor, o nosso Pai, Ele quer relacionamentos e não rituais. A igreja é você. Por isso, Ele diz, lembro-me de ti como noiva. O Pai tem saudade muito forte da comunhão que você tinha com Ele. saudade do amor que exalava por ele. Nesse tempo havia alegria no seu coração, havia cânticos de louvor nos seus lábios. Como você se preparava para encontrar com o Senhor, escolhia a melhor parte, estar junto dele. Para muitos isso pode parecer exagero, sabe? Mas Deus sonda o coração e recebe todas as manifestações sinceras de amor. Ele sabe quem a faz. Não faz porque outros fizeram, mas porque reconhecem que para ele tudo deve ser o melhor. Deus, ele não está interessado nos valores, em fama, em nada disso. Nada disso tem importância para ele. Os valores do Senhor são bem distintos dos valores do mundo. Deus quer fidelidade, aproximação, reconhecimento de que porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Volte à prática do primeiro amor. Essa música de fundo, ela diz exatamente isso, sobre voltar ao primeiro amor. Eu vou subir aqui um pouquinho. Que nós possamos voltar a Deus. Que Ele seja o centro absoluto da minha e da sua vida. Deus, Ele quer ver em você a alegria de ouvir a voz dEle novamente. Vê-lo se deleitando nos seus conselhos. Ver anotações em sua Bíblia, nos seus cadernos, daqueles conselhos que Ele ministrou em sua vida. Tudo isso é precioso para Deus. Como o noivo se alegra com a sua noiva. No livro de Oséias, o próprio Senhor faz uma declaração dessa relação. Oséias capítulo 2, versículo 19 e 20. O Senhor diz: desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, em benignidade, em misericórdia. Desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás o Senhor. Esse versículo eu li no meu casamento, pro meu marido, e meu marido leu para mim. Em Cantares, que é conhecido como livro do amor poético, há um texto que diz assim: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele pastoreia entre os lírios. Cantares 6:3. O final deste verso, ele pastoreia entre os lírios. Nos fala que Deus quer estar conosco não apenas nos momentos de deserto e de sequidão, quando tudo está ruim, mas nos momentos de jardim também, quando tudo está belo, florido. Lá no capítulo 2 de Jeremias, percebemos, como já foi dito algumas vezes, que Deus sente saudade do tempo quando você o seguia não em um jardim, mas nos desertos. Seguir ao Senhor entre os lírios é tudo tão lindo, tão confortável. Seguir o Senhor entre aquelas flores tão bonitas, naquele lugar cheio de flores, naquele tempo quando tudo está sorrindo para você. Lembro-me de ti e de como me seguias no deserto. Sabe por quê? Porque andar com Deus é uma aventura. No deserto você não tem nenhuma beleza. Não tem lírios, não tem rosas, nem flores. Não tem sombra. O deserto é uma aventura ao qual você se entrega confiadamente em Deus. E é preciso confiar no Senhor, sem dúvida. Porque para andar no deserto, tal qual o povo de Israel andou, aqueles 40 anos, é preciso uma confiança absoluta.